estilo gangster da caça, forte e cabuloso. No ponte strike, minha rima, pacto nervoso, que bate como Mike Tyson, nocaute no chão. O meu ciclone é Cristo, persisto na salvação. Tipo armado como um anjo em volta do cordeiro. O Fred Kuga é real, o mundão tá só pesadelo. Inevitável, marionetes da realidade, manipulados por mal, conduzem a humanidade. Vai Big Brother, filma todo o comportamento de toda a cobaia humana do que estão ao relento. No espetáculo, atores ensina seu filho pornografia exibida e lepianismo. Rastro de guerra, combatentes espirituais lutando contra a potestade nos lugares celestiais. Não sou Sylvester Stallone, mas sou mercenário. O zap tá na minha mão, na graça tenho baralho. Os pés estão na rocha, que vento derruba. Conexão céu e terra, o barco não afunda. Mestre Supremo convertendo os monstros do crime. Da vida louca pra graça, seja bem-vindo ao time. Vai esmagando a cabeça do dragão. Pouco entendido por muitos, meu som é libertação. Causando efeito, batalhão e tropa de choque. A sinfonia é glória, as armas são mais que Glock. Acerto o pote de quem nunca ouviu falar. Tô na sequência, ladrão, eu sou crente gangsta. Entupetado do espírito, excelente. Vim pra somar 3 mil votos, aqui sobrevivente. O God de ouro pra mim, aquele que prega a palavra, que anuncia a Cristo e não te cobra nada. Cê tem que tá de coração, não tá por um papel. Aí encontrei minha salvação na igreja do véu. O Senhor veio pros doentes, pros arrebentados, pros que dormiram com a morte a noite lado a lado. E se Deus não guardar, em vão vigia o sentinela. Falcão não dorme, mas passou mosquito na janela. O homem fala e erra, criou as máquinas. Motor por cê empinar e sozinho se matar. Verdade que critica e grita, quer somar comigo. Tarefa fácil não é, tem que abrir mão dos vícios. Cronologia santa, são palavras sagradas. Vou te explicar meu samba, é ver você na abraçada. Imediatamente vem dentro do celular. Minha morte, minha serpente que não acanha em tentar. Remédio pra minha alma, tipo sol grosso no mar. O anjo que não paga, o crente gangsta. Numeração raspada, toca de objetivo. Foi condenado a bala, creu no zinabre do chumbo. Caráter, conexão, ramal, planilha velha. No xadrez, um ancião, do checkmate na regra. Moderna que te galardou, ará. E massageia seu ego, Lucifer te explicará. Na minha braçada não tem motor na cachoeira. Meu final é de luz, digno de um troféu. Pro homem sim sou um réu, mas Deus me fala, vai não para. Eu abrirei minhas asas, porque o anjo não paga. Doutrina imaculada, entupetado meus peitos. Segui na espada do anjo, sou mais o sobrevivente. Mas forte saia, saia, chama, chama, santida. Vence o gigante, o leão, na cova da vida. Maldade, rota, fuga e destino designado. Como formiga na terra, por Deus sou um soldado. Tô maquinado com rimas do Espírito Santo, pra saquear o inferno e chavear os mano. Do Troia Negra aliado, trutas de atitude. Ideologia é forte, doido nunca se ilude. Foi despertado o vulcão que estava adormecido. Dentro de mim sente o dom que trava o gatilho. Tô no veneno frenético, acelerado. O gás subiu daquele jeito, crente gangues tomado. Pra anunciar o princípio da sabedoria, não é essa vida que leva dormindo com as vadia. Acreditando que segurança é o seu cano. Um prego dos vacilões, aí cê tá marcando. Vem comigo viajar, mano, eu tô de boa. Adrenalina de mil pra sentir o céu e a coroa. 3 mil votos com um anjo que não paga. Paga. Pode chegar, representa. Então vai. Já fui de brisa, mas sobe o ó. Tô bem melhor, um verde agora é só da minha camisa. Meu rap o progresso visa. Não vem falar de sofrimento se não sabe o que eu passei na São Martina, Santa Elisa. É roça, se Deus é por nós, contra nós não há quem possa. Firme e forte tô aqui, mas quando eu fraquejei cê pensou que eu ia desistir. Eu sim sou avassalador, não vim tocar o terror, nem pagar comédia por cê perguntar. Quem é o cantor? Agradeço o convite, os parceiros, o rap sem limites, verdadeiro persiste. Na crise, o rap em declive, o tempo não te dá reprise. É uma vez só pra fazer melhor. sem carregar as letras de ódio pra buscar o primeiro lugar do pódio. Pode, deve ser assim. Sobrevivo do que penso, não do que pensam de mim. Sou sobrevivente até o fim. Cê entendeu, neguinho? Pros parceiros de coração. Então Elvis, Troia Negra, maior que o medo é a missão. É a missão, é a missão. Mas não para, sigo o bonde. Sou o anjo que não paga, não paga, não paga. Eu vou disposto a sair perdendo na regra do herege. Tenho convicção, não quero não, nasci pro clic-clac. Boom de australopiteco que ganhou no grito. Desde a era do porrete nas guerras do início. Na sapiência se manter sempre é preciso. Se for preciso, repriso no improviso. Sobrevivente, eu sou mais um das remotas guerras. Sou parte da translação, da rotação da terra. Artilharia me feri, me machuquei nas provas. Mas quanto mais o calo forma, mais o couro engrossa. Mais forte volta, fiquei sem lucro na revolta. Mas cada tombo que levei é como a trança que reforça a corda. Da reprise a rotação retornou com a lembrança de Billy Books, Mocota, amigo de infância. Dom Elvis, Troia Negra, também faz parte da história. Das brincadeiras inocentes, vivas na memória. Também sobrevivente, o incomodado. Cabreiro no presente, das trincas do passado. Das arminhas de madeira, simulando fuzil. Para os palcos da vida, com microfone sem fio. Ronaldo Robson fazendo um rap na humildade. Não jogo confete, truta, só falar a verdade. Trombei há pouco tempo e os meninos é gente fina. Considerado nas quebradas, SP Barrinha. Tá registrado os momentos e vai ficar na história. Conhecimento vem das tretas, das ricas, das glórias. Só o sobrevivente que pode relatar. E quem não é cabela voa pode acreditar. Emanuel é maquinista da locomotiva, expresso da vida. Puxa a alavanca que desvia do penhasco e te dá saída. Alma querida, resista, sobressaia contra a carne e não seja vencida. Tem quem não deu valor pro assunto e morreu tirando. Eu tenho dó de quem tava debaixo do capacete romano, mano. Pro fígado que zicou, o amargo do gordo. Cura completa, quem quebra a galha é macaco gordo. Cê tá é louco, viver sem Deus, libertinagem a mil. Cê faz o que quando não sobe nem mais com pra mil. Dor de cabeça, adivinho. Nenhum viagra mais potente pode levantar. Não construiu família e não tem quem vai cuidar. Não aguenta saltar, tampouco caminhar. Na tremedeira do Parkinson você vai chorar. E quando apagar e as janelas fechar, quando abrir o olho de novo onde você quer estar. Tem que acreditar quando presenciar, mas no processo avançado não dá pra voltar. Enquanto isso vai tirando o crente de demente. Infelizmente vai ser eternamente. É o poder de Deus que vem atravessando as camadas de ozônio, fazendo strike nos demônios. Devasta mais que o plutônio. A provisão da curvação da tibia e o perônio. Ficou no vácuo quem esperou socorro do Antônio. Cê não entende a falta de progresso na peleja. Na hora que é pro cê orar e vigiar, cê dorme e tosqueneja. Prejudicado é quem assina sem ler os papéis. Ficou de olho na oferta e abraçou com as 10. Passou pro nome do diabo bem mais precioso. É tão zoião que faz o pai das luzes ter desgosto. Espera a sua vez, que ela vai chegar. Se você pegar atalho, o lobo mal vai te pegar. Pede perdão pro pai, tenta recomeçar. Que o contrato do inferno ele pode rasgar. O patriota terreno vem desapontado. Derreteu com a bandeira e o ferro do mastro. O 3000 volts não viu, já subiu pro retiro. Fazendo beatbox nas nuvens eu sugiro. Do brucutu de 2 metros até o catatau. Só vai vingar sobrevivente que lutou com o mal. Mesmo que a bola de carne pare de pulsar, suas pegadas definiu onde você vai dar. Ainda tá escaldante, mas me sinto contente. Sou morto para o mundo, para Deus sobrevivente. Tem quem espreita na miúda, mas Deus cega a faca. Família 3000 volts, tem um anjo que não paga. Não conseguiu achar valor, só critico as pronúncias. É na linguagem popular que vem nossa denúncia. Vamos fazendo a nossa parte e esquivando o incompetente. Pra quem venceu da gol, só tem um título: sobrevivente.